que eu quero é ficar com você, só pra não te perder. Mas não vai dar, então eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer. O sol já vai nascendo e é hora de ir embora. Tchutchutchurula. Vai, pode ir que o nosso amor termina agora. Tchutchutchurula. O sofrimento agora não vai ser fácil conter, só pra não te perder. Mas eu não vou chorar nesse momento em te perder. Eu vou te esquecer. Vai, pode ir, oh, oh, oh, oh. Eu vou ficar e ser feliz, oh, oh, oh. Ficar e ser feliz, yeah, yeah. Sofrimento agora não vai ser fácil conter. Eu não vou chorar nesse momento em te perder. Pois eu sei que vou sofrer este amor por você. Mas não vai dar, então adeus. Sei que um dia ao voltar e outra vez ao me iludir, eu não vou chorar e não vou te pedir. Vai, pode ir, oh, oh, oh, oh, oh. Eu vou ficar e ser feliz, oh, oh, oh, oh, oh. Vai, pode ir, yeah, yeah. Eu vou ficar e ser feliz, yeah, yeah. Últimos beijos fazem parte das frases entre nós nunca ditas, escondidas nas noites. Senti mais uma vez repetidas, eu não queria fingir, apenas tentar um pouco mais, insistir. A cada desprezo sentir o medo do adeus. Eu tento sorrir a chamar a distância ao que posso ver. Alguém chegando num brilho, quem sabe fosse você. Vai, pode ir, oh, oh, oh, oh. Eu vou ficar e ser feliz, oh, oh, oh, oh. Vai, pode ir, yeah, yeah. Eu vou ficar e ser feliz, yeah, yeah.